Boa, TAM 3283, eu escuto. TAM 3283, contato na decolagem, suba ao 360, autorizado, direto, Elefa. 360, Elefa, 3283, obrigado. Boa noite, 885, desça para 4010, chegada BOF, o ajuste no 0, 14014. Salve, Elias, o 2008. O 2008, complete a aproximação, se for possível manter a presente até próximo de Simbra, ajuda na aproximação. 2895, de qualquer forma, grato pela colaboração. Ok, vai manter. 2008, de nada. Torre de 95 agora, 208. Hospital Vito, 2 mil pés, desça para 2 mil pés e aguarde transferência. 2 mil agora é transferência, Oscar Tango Vito. Acho índio para o ponto de espera da pista 1-0. Quando lá pronto, torre 1-1-8, desce 95. E a 4 milhas? Negativo, Oscar Tango Vito. Copiado. Controle, está presente, autoriza a base pela direita da 17. O quem questionou foi o Oscar Tango Vito? Afirmo, Oscar Tango Vito. Oscar Tango Vito, confirma esse visual agora na nave. Da Gol, na final, passando o marcador externo. Agora sim, visual para a nave da Gol, Oscar Vita. Oscar Tango Vita, mantém-se em condições visuais. Vou passar o transfililo para a torre em 1-1-8-95 e o senhor solicita a mesma. Ok, 1-1-8-95, grato, bom trabalho. Mente. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Oscar Tango Vita, final da 1-0, solicita proa pela direita, base pela direita da 1-7, Oscar Tango Vita. Oscar Tango Vita, ciente, reporte para o cancelamento. O Oscar Tango Vita já não é ideal de cancelamento. Ciente, Oscar Tango Vita, faz uma base longa e a reporte interceptando a final da 1-7. Reportará interceptando a final da 1-7, Oscar Tango Vita. Gol 2008, livre pouso, pista 1-0, 1-0, grau 099, confirma, vai tirar travado. Baixou e travou, tem livre pouso, gol 2008. Acho que o Tango Vita cancelado ao 05. Ciente, acho que o Tango Vita. Qual o tipo de cheque? Estou para mudar a guarda. 3-5, hoje confere a guarda de azul 4-1-1-6, mantenha antes da Juliette. Vamos mudar o solo. Quanto tempo pretende fazer o cheque do motor? Reporte na final. Curta na base, reportará na final, o Oscar Tango Vita. Estamos rodando agora com a infra-aero, aguarde coordenação e mantenha a posição. Confirme, Jovem Europa. Linha 315, pronto, cópia. Linha 315, autorizado Guarulhos, nível de voo 160. Decola da pista 1-0, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, Leda Motiva. Upazul 1-0, bridge, upazul 1-6, após conforme a nota do plano. Aciona 5041, controle 120-8. Oito, solo 07, livre direito, chame solo em 1-2-1, desse 1-9. 2-9, obrigado. Acho que eu tomo Vitor, tráfego avistado, livre pouso, pista 1-7, vento 1-6-0, grau 1-0-9. Pouso autorizado, 197, baixar travado, Oscar Tango Vitor. Oscar Tango Vitor, confirme parte após o pouso da Bata? Afirmativo, parte da Bata. Paulo Gol 2008, livrou, boa tarde. Gol 2008, Maxi Via Alfa, não tem Juliette, atrás do Embraer 1902. Via Alfa para a Casa Azul com o Brasil. Golfo Romeo Delta, eu falo. Golfo Romeo Delta, tanque Cia, via pátio, vai curvar sua direita, ingressar no pátio 3, remonta 01 para o teste de motor. Romeo Delta, curva à direita na entrada do pátio 3 e prossegue para o mesmo para a remota 1. Oxiné 6326, desça para o 050, proa de ETAP. Tono 96, Taxi Via Juliette 08. Juliette 40, obrigado. Tá bem. O Gol 2008, prossegue no Taxi Via Juliette para remoto 04. Juliette, remoto 04, Gol 2008. Gol 2008, posição 04. Ah, entendi. V4, Gol 2008, obrigado. Quantas milhas vão no 85? Você não tem condições de aproximar e pousar na proa de duna? Você tem condições de aproximar e pousar na proa de duna? Após desvio autorizado direto duna, desce até 25.00.10, QNH1 no 0.14, resposta estabilizada no localizador. Acho que prossiga. Que no meu ótico mantenha condições visuais, que é legal na 014, reporte Parisi. Fique atento ao tráfego do Índia November Alpha, a sua posição de 12 horas, 8 milhas no rumo nordeste, em direção a Castelos. Golfo Romeo Delta, caso vença o plano de voo, no caso daqui a 5 minutos, será necessário fazer uma DLA para decolagem. Nossa, Lopper Brown, 8-6, 142. Ocha 6, 142. Information Oscar, Red Copy. Ready to copy, go ahead with that information, Oscar, and we have blocked the gate 05. Ocean Air 6142. Clear to Recife, but level 350. Take off runway 10, first turn to your left. Puka, Jamo, Caju, departure, upper reach 58, squawk 5057, follow the flow 120.8. Alrighty, clear to the 50, level 350, picking up on 810, left turn on Puka, Jambu, Caju, Apple Whiskey 50. Quaco 5057, and the departure status will be 120.8 for Ocean Air 6142. Lasca autorizado, prosseguir com desvio, aguardando instruções, temos tráfego na aproximação. Ocean Air 6142. Read the back correct. Contact to push back and set up. I'll call you back when I'm ready to set up and push. Thank you, 6142. 242 just confirming our rules. Up at risk of 98. Yeah, that's what I said before, ma'am. We got a up at risk of 58. 6142. Veste para Romeu, assinando código de transponde 0224, informe POB. Veste para Romeu, pro de Paris para ingressar no corredor Interlagos. Quilo Romeu Oscar, autorizado a proa da rotatória. Bono 885, 2010, reporte estabilizada. 2000, reporte estabilizada. Mike Echo Delta, informe pessoas a bordo. Proto Farol, 11 a bordo, reporte para a descida, Mike Echo Delta. Para Salvador, Guardião 09. Copiado. Devido à proximidade, torre em 1, 1895. Utilizado, 1895. Torre 1895, gol no 885. Confirme, torre 1895. 1895, graças. É 326 da Oxiné, 2000 pés, ajuste no 014, reposto estabilizado na LS. Check train, livre pouso, puxou no 021, 70 graus, 109. Só baixar travado, com livre pouso no 885. Guardião 09, boa tarde, continua a aproximação, reporte nacional do PAT, tem condições de aproximar diretamente para o PAT do Granha sem interferir com o tráfego que aproxima da 10? Gente, reporte livrando o setor, confirme a posição do batalhão. Gente, Guardião 09, autorizado sobrevoo no setor, reporte para abandono. Reportará. 1985, para informação, helicóptero da Polícia Militar, à sua esquerda, mantendo 500 pés, não interfere com a sua aproximação. 1985. SL 50, gol no 1164, chegada Mari. Oscar, chame Torre, em ONU, ONU 895. Seu nome é Oscar, continue a aproximação. Tem condições da presente em encurtar a aproximação da 17? Cliente, aposta na final de 3 milhas da 17. ONU 885, solo zona 9, livre direita, chame solo em 1-2-1-2-9. Seu nome é Oscar, desse canal no meu pai. Juliette, para o meu controle, Salvador. A sua escuta para chegar. O número 1 para a pista no 7, é um tráfico à sua direita, 4 milhas. Bravo 92, papá. Está com 130, só não vai ultrapassá-lo. Então, se reduz a velocidade ou faça um 360 pela esquerda para sequência lenta. A gente vai reduzir e realizar um 360, Juliette Papá Romeu. Copiado. O meu Oscar é autorizado, você para o no meu PES, reporte nacional de 3 milhas da nossa sede. O Romeu Oscar confirma visual com tráfego? Sim, pelo Romeu Oscar. Controle Maceió. Boa tarde, é o gol 1390. Nós para informação, mais Wander, na final de 3 milhas da nossa site. Gente do tráfego, vou fazer a separação, Guardião. Controle Maceió, 1390, boa tarde. Seu nome é Oscar, sente, continua a aproximação, tráfego bem no novo estado. Oscar, tráfego avistado, livre pouso, pista no site, vento 180 graus, 119. Livre pouso, pista no site. M326, complete a aproximação, Torre 1, 1895. Torre 1895, 1896. Torre Salvador, Xané 6326. Torre Xané 6326, continua a aproximação, reporte no marcador externo, baixar a travada. Baixar externo, baixar a travada, 295, direto para Papa Romeu. Salvador, muito boa tarde, o Papa Tango, Juliette, Papá Romeu na prova da rotatória visual. Juliette, Papá Romeu, é aposto na final de 3 milhas da nossa site. A informação, tráfego aproximando a final da 1-0, 2 milhas de distância. Gente do tráfego, reporta 3 milhas da 1-7, Juliette, Papá Romeu. Papá Romeu, quem nega 1-0, 1-4. 1014, Juliette, Papá Romeu. Mike Charlie Alfonso, confere o Westcott. Vamos dar sinal da 197, não interfere com o seu pouso. Gente, passa com a sua esquerda, é um Bravo Eco 55, livre pouso piscina 0, vento 160 graus, 909. Bravo pouso piscina 6326. Fala, tango Mike Charlie Alpha, confirme o pátio e a pista que decola. O meu Oscar são 224, litros direita, táxi até o 45, pode estacionar de frequência. No decolo da pista 17, primeira curva para decolagem à direita, saída Arbor Elefa, após Elefa voo direto a Pló, após direto de de conquista. Antena 5043, para responder 120.8. Mais tarde, Alva, do responder 5043. Sali Oscar, após o Alessa, voa o Flor, Oscar Papá, Lima, Oscar Romeu. Acionamento, torre 118 decimal 95, confio o saber? Nós em meia, desço para o nível 050, chegada a Mari. Juliette, Papa Romeu, ciente, livre pouso piscina 7, vento 160 graus, 099. Livre pouso 17, Juliette, Papa Romeu. Guardião 09 na escuta da torre. Ciente, Guardião 09, reporte para abandono do setor. Guardião 09, confirma a atitude que mantém e a posição. Gente, Guardião 09. É 326, sala 26, livre direita, chame solo em 121, decimal 9. Solo 219, chame 326. Chanel 6326, passo lento via Alfa, mantém seu Juliette. Via Alfa, mantém seu Juliette, não sei o que. Ataque 5626, desça para 4.000 pés na chegada, bom se ajuste em Salvador no 014. Paulo, meu, solo aos 28, confirme aí, Paty. Alfa, antes da Juliette, né, 6326. 6326, você antes da Juliette, seu gate será o 01, vai aguardar o site esperando a vida da companhia que está realizando o pushback. Cliente, visual coronado, vai manter aqui na Juliette, aguardando, 6326. 66, desça para 5 mil pés na proa de Itape. 5 mil pés para Itape, igual 966. De descer com a máxima velocidade possível para a sua aeronave, porém, foi de bom. Obrigado, você pode incrementar, se possível, até além de 240. Buxaner 6315, passe fatorizando via Índia para o ponto de espera da 1-0. Quando lá pronto, torre 1-1-8 da escola 95, bom voo. Tirando Monteiro, 6315 via Índia, Monte 0895, cuidado. Buxaner 6326, após a aeronave da companhia inicial táxi, prossegue via Juliette para o gate 01. Aeronave da companhia Juliette, gate 01. Número 64, torre em 1895. 1895, estabilizou no ILS ou não no 64. No 966, desça para 2000 pés, ajuste no 014, reporte estabilizado na ILS. 2000 pés com 014, reporte estabilizado na ILS. Mike Eco Delta para ingressar no circuito, chame torre em 1-1-8-95. Mike Eco Delta, reporte no retirado farol de Itapuã. 95. Farol de Itapuã, reporte fundo visual com Boeing 737 aproximando da final da 1-0. Buxaner 6315, mantém ponto de espera. Vai manter a 63. Charlie Alpha, reporte para ataque. Mike Eco Delta, após a passagem do tráfego, prossegue a retaguarda e reporta na final da 1-7. Mike Charlie Alpha. Sim, reporte na papá. Salvador, voo 1164, bom dia. Voo 1164, bom dia. Passou o externo de abaixar o travado? Afirma, baixou e travou, final de 5 milhas. Gente, livre pouso, puxando 0.1970, grau 099, só subir já piscado, quem negar 1-0-94. É, gente, livre pouso na 1-0, gol na 1-64. Gol na 1-64, para informação, um circuito que helicóptero mantendo 500 pés à sua direita, não interferindo na sua aproximação, mantendo a vertical do farol de topo. Tá ciente, gol na 1-64. Alfa Romeo Delta, está autorizando o acionamento, chama para táxi. Pode ser o da presente. Luna 5, visual contrato com o Natal. Afirmativo, 63, não. Após a passagem do tráfego Alien Manteiga, 090. Após a passagem do tráfego Alien Manteiga, 63, não. Alien Alfa, Alien Manteiga, 090. Golfo Romeo Delta, quase utilizado via pátio 3, pátio principal, taxi indo para o ponto de espera da 1-0. Quando lá pronto, torre 1-1-8 de 195. Plano para um número no caso de orçamento da mais de uma hora, será necessário fazer um novo plano de voo. Livre da colagem, piscina 0, vento 160, grau 099. Livre da colagem, vento 3. Good afternoon again. Engage 05, then direct to push and start. Ocean 61, start show, stand by. Goodbye. Hotel Oscar Zulu, Salvador, Salvador. Oscar Zulu, aguarde para a cópia. Então, meu Delta Lima, até que a vissura no zero. Leal foi decolado ao 37, chame controle em 120, decimal 8, bom. 208, obrigado, boa tarde. Salvador, está passando o Mike Charlie Alfa. Salvador, Mike Charlie Alfa, subindo até nível 1-180, sei lá, vamos subir lá. Mike Charlie Alfa. Funcionando de sequência. Tango, Oscar Tango Zulu, eu sou o Salvador. Decolado 37, chama em contorno em 120, decimal 8. 208-6315, grato, boa. Roda fonte nova. Aciona 0110, controle 120, decimal 8. Lembra poderia voar, linda? Oceaner 6315, subir montanha nível 360, saída da Elf, vigilância. 6, Sierra, subida da El, mantenha o perfil? 63, 15, autorizado da El. Autorizado da El, graças a Deus. Tá, mantenha a senhora. Aqui, não quer passar a presença da habilitada Buraquinho, pretensão em retornar pela Estrada do Coco, formando aí no Trabalho Norte, pro Grécio. Confirme, vai prosseguir na Pro de Buraquinho? Tá no momento que no Trabalho do Buraquinho. Ciente, após para o regresso. Para o regresso. 3154, acione identificação, chegada a Mari, decima, tem nível 05, 0, ajuste 1 a 0 no 3. Comprou do litoral norte, está em terceira, na sua decolagem. Ou 19665, voo 1965, 19665, 1965, 1965. Oi, Salvador, 19666, boa tarde. 1966, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardando 966. Salvador, guardião 09. Guardião 09, prosseguindo. Paciente por 1966, visual também com 90 horas, já estamos até 0. Proteção é seguir para o passo do resto. Paciente por 1966, reporte no Través Norte da Torre Salvador. Través Norte, é contra. Gol 1600, livre pouso, sinal 0, vento 150 graus, 099. Para informação, um helicóptero da Polícia Militar à sua esquerda, aproximando do Través Norte da Torre, não intercede no seu pouso. 1966, livre pouso, sinal 10. Golf Romeo Delta, decolado 240, chama controle em 120, decimal 8, morro. 208, gratos, Delta. Controle, muito bom dia. É, boa tarde. Papa Romeo Golfo, Romeo Delta, cruza 3500 na sua escuta. Papa Romeo Golfo, Romeo Delta, subimos até nível 430, saída Momo, vigilância. Ah, o Golfo, Romeo Delta, solicita final 410. Papa Romeo Golfo, Romeo Delta, afirmativo. Aguarda autorização do nível 410 como nível final. Muito grato na sua escuta, Romeo Delta. Mike, Charlie Alfa, vou direto, Alefa. Ciente, tá presente, reporte no final do site do Guiné, sem interferência com o sinal do 1-0. Sem interferência com o sinal do 1-0, apontará o final, Guiné. Controle, o Golfo Romeo Delta, autorizado a Prode Frotida, presente? Vai, coordenação com o centro, Golfo Romeo Delta. Solo, informa um helicóptero agora aproximando do Pátio do Gireia. Uma milha da 107. O vento no aeródromo é 150 graus, 099. 09, para informação, helicóptero decola da Enrimar, 3 milhas da 107, reporte quando visual contrário. Contrário, visual contrário, mas tem o próximo modificado. Para Iguel, nível de voo 240, decola da pista 1-0, primeira curva faz decolagem à direita, saída da El Coral. Direto Coral, via Golfo 677, após Iguel, está passando com a rota do plano. Aciona 5071 no controle 120 decimal 8. 240 autorizou, rota do plano de voo, decola 10, curva direita da El Coral, 5071, 20 decimal 8. Pode curar o Golf 677 real. Hotel Oscar Zulu Ciente, 510 na escuta do controle. Essa boa ferramenta está passando lá. Sul 199, boa tarde. Fonte de via Alfa, mantenha a sua Juliette. Ready, Bulljack, station 6-42, we have 147 people. 140 people on board. Yeah, 3.5 hours on fuel tonight, it's gonna be in Nassau. Ocean Air 6-142, confirm your injury. Duration 3.5 hours. Roger, after the dispatch, this is Miami 8, turn back to India and to Halsey Point, runway 10, with the range tower 118.95. And clear, May April, India, on the hold short in the car 118.95. Come for India. Até o Oscar Zulu, controle? Na tua, controle? Até o Oscar Zulu, atente para a aeronave em aproximação na final da pista no zero, em descida para 2.000 pés, existe a área da final, próxima cabeceira, até o Oscar Zulu. Visual com a aeronave aqui, não vai interferir na final não, senhora, vai estar afastado, vai manter-se no setor que eu estou aqui na presente. Sim, trip 5626, atente para um helicóptero a 2 milhas do marcador externo. Está mantendo 500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Gente, tem contato de gas, vai capturar o glide já e já vai começar a descer, ele está só 1.000 pés abaixo da gente. Ok, meu amigo, eu estou visual contigo aí, eu estou mantendo a separação aqui, só ficar tranquilo. Gente. Trip 5626, completa aproximação, chame torre 198, decimal 95. Gol 1966, autorizando ingresso na Juliette, ação através do 09, atenção para o Palomino através do 8. Canal 6142, maintain threshold 10, correction, maintain holding point. Canal, hold point, runway 106, 141, 42. Torres Salvador, boa tarde, trip 5626 na final da 10, estabilizado, deixar trabalho. Trip 5626, tráfego avistado, check trem, nível e pouso, ficha 10, vento 150 graus, 079, QNH, 10, 13. 10, 13, baixou e travou, autorizado o pouso, 5626. Eu Golf Romeo Delta, chame centro Recife, 12685, alternando 12545. 2685, alterna 2545, Romeo Delta. 10. Yeah, mais 2. 6142, after the traffic passes, clear line up and maintain threshold 10. And behind the truck on fire, and clear line up and hold your traffic to 142. 5-4, após desvio, foi na proa de Duna, desça para 2.000 pés. Autorizar 2.000 pés, após desvio Duna, presão 5-4, obrigado. Intensidade do vento para nós, direção de intensidade para 5626. 160 graus, 089. Gente, 5626. Off, desça para 4.000 pés, ajuste 1-0-3. Patango Max Charlie Alpha, vou ir direto conquista. Direto conquista, Max Charlie Alpha. Trip 5626, Solos 48, livre direita, chame Sol em 1-2-1-2-9. Livre à direita agora, após o Sol 1-2-1-9, 5626. Obrigado, meu trabalho. Papatango Mike Charlie Alpha, chame Centro Recife 1260, alternado 1288. 260-2288. 5626, boa tarde. Passe via Kilo para voz 3, eu estou finalizando. Uma 967, Achar Confere, autorizado Galeão, livre de voo 360, decola da pista 1-0, primeira curva após decolagem à direita, saída da El, Luleta Mótiva. Eu pêndulo 1-0, ex-map após contando a rota do plano. Aciona 5076, controle de 1-2-0-8. Channel 6-4-4, clear for takeoff, runway 10, wind 170 degrees, 09 alarm. Clear for takeoff, runway 10, ocean 6-4-4. Salvador, 3-5-4-4-7. Qual é a capacidade para siga? A gente entrou em contato com a coordenação da companhia, e puxou o rede para entrar em contato com o CGNA, e foi apresentado aí um BLA para... Estou 50 agora, 350. Trip 5447. Aguarde, vamos checar aqui seu plano de voo. Sim, obrigado. Man 6142, Airborne ET 51, call Salvador, approach frequency 120, that's all it, good travels. Thank you, ma'am, and good day to you, and 1208, 6142. Bom, eu acho que a informação em curso é a Oscar, está autorizado para Lourenço, Serra do Vento, Serra Lima, 1000 pés. Direto, decolamos a pista 17, corredor axé, curva à direita após decolagem, aciona 0153, controle 1-2-0-8. 350, Puka Departure. Puka Departure, and climb 350-6742. Confirm. Espera acionamento, torre 1-90-95. Ah, chegou a uma milha do marcador externo, um helicóptero está mantendo 500 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Informação de que é 3154, obrigado. 3154, completa aproximação, chame torre 1198, decimal 95. 1198, 3154, uma abordagem. Zona 54, quem chama a torre? Ainda... Gente, o homem lógico é a ponte para ataque. Agora sim, 3154, na final da 1-0, avistando, estabilizado LS, baixado, travado. 3154, tráfego avistado, check treino, e pouso, puxando 1-0, vento 1-5-0, grau 08 nós, corrigindo, já baixado, travado. Ah, firme, livre, pouso 1-0, até 3154. O homem lógico copiou a torre. 3154, a torre em cheque 1234, 4321, confirme como recebe. 1895 ao teclado, tá? 3154. Obrigado. O 1884, acho que confere mais fácil. 207, eu sou aluno 219, teste equipamento 1234321, confirme como recebe. Gol 207, recebendo assim. Ok, obrigado. Autorizado Aracaju, nível de voo 230. Decola da pista 10, primeira curva após decolagem à esquerda. Saída Cuca, Jamo, Caju, 2677, aciona 5103, controle 120, decimal 8. NS6142, contact canal, receive center frequency 126.85, enable 125, decimal 45. And 126.85, enable 125.45, thank you, tchau, mom. 884 no 03, chama seu posicionamento. Gol 097, pode voar, dona? Gol no 097, mantendo o perfil da chegada. Gente, 097. Doro, gol 207, back também. Gol 207, aguarde. O perfil da companhia está aceitando o pushback, a gente aguarda. Depois de sensar, pelo congresso no 05. Homem, Oscar, reporte na interseção Oscar, confirme pra ouvir. Do marcador externo, está mantendo 510, não irá interferir com a sua aproximação. Sim, 097. Confirma alternativa? Confirma. Fernando Campinas, autorizando o tanque se vinha indo para o ponto de espera da 1-0. Quando lá pronto, torre 1-1-1-3-4-5, bom voo. Tá, pela Índia, ponte espera da 1-0, quando lá com a torre 9-9-5, trata com a tarde 9-9-5. O gol 2017 após a nave da companhia inicial táxi, coordenando com a equipe de solo e chama para o táxi. Raquel, faz a passagem da companhia, tem livre de feedback, não pode levar o táxi, gol 2017. Chegada Mari, vê se mantém nível 050, ajuste em Salvador 1-0-1-3. A 097 estabilizada. Afirmo. Gol na 097, chame torre 1-1-8, decimal 95. 895, 097. Próxima ponte, 0-1-0, pronto. Gol 1-9-6-7, mantém ponte, espera. Mantém, mantém. Gol Salvador, gol 1-0-9-7, ILS 1-0. Gol 1-0-9-7, prepo avistado, cheque trem, livre pouso, pista 1-0, vento 1-7-0, grau 0-7-9. Livre pouso 1-0, gol 1-0-9-7.